Você está ouvindo o podcast do disco CCJ Experimental, uma série de entrevistas gravadas no Laboratório de Multimeios do Centro Cultural da Juventude. Durante as entrevistas, os músicos falam dos aspectos, características e perspectivas da música experimental, bem como sobre o processo de criação. Neste programa, escutaremos o grupo Bazavise, formado pelos músicos André Bandeira, Fernando Visox e Sérgio Saad. Bom, a gente é o Bazavise e somos três integrantes hoje em dia, já fomos quatro. A gente ensaia faz um tempo, toda semana a gente faz dois ensaios com o Fernando, que é o flautista do grupo, hoje que não tocou flauta, mas tem essa coisa do camaleônica do grupo, que cada um faz muita coisa, afinal a gente não tem que tocar tão direito assim, a questão do som. A gente faz a Unesp, todos nós. A gente cursa composição e regência na Unesp. Isso aí. Bom, esse aqui é o Sérgio Abdala, guitarrista virtuoso, né, muitas raízes no thrash metal, levaram ele a longe, bem longe. Muito longe. Bom, colega de sala, nós três. Acho que basicamente a gente se conheceu assim, trabalhando há um ano e meio já, por aí, talvez um pouco mais, né? Uhum. Trabalhando junto. Isso. Aquele primeiro que falou é o André Damião Bandeira, pianista, mais virtuoso ainda, mas como ele mesmo falou, ele toca muitas outras coisas, e todos nós tocamos várias coisas diferentes, isso faz parte da proposta. Bom, do Bazavise em si, né, a proposta, a gente começou com proposta de grupo de improvisação, a gente continua com um grupo de improvisação, só que a gente improvisa duas vezes por semana. Então as coisas vão deixando de ser tão improvisadas quanto antes. Então a gente cada vez mais propõe, depois da interação, a fazer sets diferentes quase toda vez que a gente toca. Isso dribla a repetição. Não acaba com ela, não torna 100% improvisação, mas trocar de set, por exemplo, hoje a gente tocou pratos, uma mesa, uma mixer, uma mesa de som, computador e saxofone. Essa mudança de set, ela faz com que a gente improvise mais, principalmente porque às vezes a gente pega sets que a gente não sabe tocar, então a gente tem que improvisar até o jeito de tocar. E o que eu acho legal, acho relevante falar assim, foi que a gente se conheceu, como eu disse, há um ano e meio atrás, por aí, e era nosso primeiro ano de faculdade, então a gente meio que foi descobrindo, tendo contato com muita coisa que a gente não conhecia e foi descobrindo junto, então foi um processo de criação assim, que desenvolveu muito junto, assim, acho que isso foi muito legal. A gente tendo contato com coisas, se apresentando coisas, descobrindo coisas em conjunto, assim, acho que isso foi... E vendo como isso funciona em grupo, com interação, com razão musical, quase, né? Porque a gente geralmente conhece as coisas muito de forma teórica, ouvir outras pessoas fazendo, e pelo fato de estar no... A gente foi atrás da prática, né? Atrás da prática, como a gente está num ambiente de improvisação, que você pode colocar o que puder, né? Senão a gente não tem problema com notação, não tem problema com paradigmas já prontos. Então a gente deixa tudo mais aberto e isso gera uma realimentação de um processo para nós mesmos. A gente faz com que a gente, durante um ano e meio, a gente lançou o CD um mês e meio atrás, de sessões que a gente gravou durante um ano e meio. Da primeira sessão que a gente gravou, depois de dois meses de ensaio, até esse ano, né, que a gente fez uma gravação em abril. O material que está nesse CD foi gravado ao longo de um ano e meio, agora é quase dois anos, mas um ano e meio que o grupo existe. Tanto nessas sessões que são o Bazavise Convida, como em outros, em estúdio. São quatro sessões que a gente tem aqui, foram quatro gravações diferentes, né? Exatamente. E todas as faixas são improvisação. Algumas delas são improvisações sobre alguns parâmetros combinados. Coisas pontuais, como por exemplo dinâmica. A gente combina que vai subir ou descer a dinâmica dentro de um determinado tempo e faz. Ou texturas, como pensar em clusters, às vezes falar do começo, como pode começar. Então o cluster e o disco, depois que a gente tinha todo esse material, a gente aí sim fez uma composição pensada com o disco. O disco não foi improvisado. Sim, a gente recortou as coisas, escolheu o que entrava, o que não entrava. Poucas coisas recortadas, inclusive, né? Acho que tem duas faixas. A maior parte são faixas realmente inteiras, né? Isso que acho interessante de improvisação livre, que muitas vezes é difícil você falar como compactar isso. A gente foi esforçando a ter menos tempo, né? Você conseguir ser mais sintético no nosso discurso. É, a gente conseguiu, imagino que seja diferente essa coisa de ser improvisação livre e conseguir colocar faixas inteiras dentro do CD ao invés de ter sessões de uma hora e meia ou 70 minutos, que era o que a gente fazia mais no começo. E conseguir até colocar faixas de 2 minutos e tanto no disco. De 2 minutos e meio, acho. Né? E o design todo, quem fez, foi o irmão do Fernando, André Visotes. Tem uma coisa que, importante que a gente raramente, fora esse recorte pouco feito no disco, mas feito, raramente a gente passa muito processo em cima do material que a gente gravou. Pouca mixagem, quase nada. Então, a gente deixa o material quase cru, como tá, porque foi gravado, né? A gente procura captar ele bem, fazer as coisas certas no momento da captação e depois só faz coisas pra fazer soar bem no CD, mas coisas de ver como tá o estéreo, coisas desse tipo, não em relação ao material. A gente tenta ser tão improvisação quanto for possível. Começou com uma coincidência, assim, eu comentei em um dos ensaios que eu queria levar pra essa gravação, quando a gente foi convidado, que eu queria levar um set de pratos, e o André falou, pô, tive a mesma ideia, vamos tocar pratos. E depois a gente foi pensando, como é que a gente pode, acho que descaracterizar o som de pratos, a gente não queria associar necessariamente a uma bateria, não era pra ser um solo de metal, de, sabe, uma puta bateria. Então a gente foi procurando, acho que, jeitos de, né, de desconstruir ou construir de nova maneira esses timbres, né, que a gente tinha em mãos. E você aí falou... acoplar isso à parte eletrônica, de forma de processo, que no geral o jeito que a gente usou nem é uma questão de impressão, porque como a gente gravou com over e as coisas em linha, você tem dois resultados, né? A gente tem uma descaracterização do som do prato, tanto porque ele estava presente o tempo todo, mas a agregação de transformações de novos elementos, né? do timbre, né? Bom, a gente teve basicamente três sets diferentes, acho. Só pratos, prato e saxofone, eletrônica, pratos e saxofone, e eletrônica e pratos. O famoso quatro. Três que é quatro. Uhum. Essas as combinações, mas né, desses três elementos, né? Combinações desses três elementos. Que mudou o número de né, a gente fez os três no prato, né? Sim. Cada um num ponto. Que acho que gera materiais diferentes pelo paradigma do que a gente tem. Né? É, fora isso, acho que a gente se propunha embriõezinhos, assim, vamos fazer algo... É que fica tão vago às vezes, mas vamos fazer algo curto que seja mínimo, sabe? Que seja pontual e pequeno, sabe? E isso é um embrião, isso começa assim, de repente o negócio se desenvolve de jeito diferente, mas... Mas eu acho que a gente se propõe essas coisas no começo de cada um desses tracks que a gente gravou hoje, assim. Como o André falou, tem algumas coisas que acabam deixando de ser 100% improvisadas, porque se a gente se conhece, já toca faz bastante tempo, tem... A gente sabe os gostos de cada um. A gente entende as caras, né? Esse tipo de coisa. Isso. Percebe uma coisa, eu pelo menos percebo, acho que do modo geral, que o pessoal quando vai fazer improvisação costuma ter um medo de fazer curto, em pouco tempo. É, de uns tempos pra cá a gente começou a fazer coisas um pouco mais curtas, que também são válidas. E a ideia de hoje era essas micro gravações. Isso, exatamente. Curtas, né? E não só curtas em tamanho, mas curtas em material. Às vezes pegar pouca coisa, assim, sabe? Bem, bem detalhadinho mesmo. Explorar um aspecto do instrumento. É, quanto ao geral, né, como a gente decide para os shows, para as apresentações, a gente geralmente, né, o lugar onde mais se apresentou geralmente um show que a gente mesmo organiza, que chama Basa Visa Convida. A gente faz geralmente na Unesp, a cada X tempo. Cada X tempo, mas geralmente umas três por ano, pelo menos. E isso define muito o que a gente faz, porque a gente, né, às vezes convida, sempre tem um convidado, né, já teve alguns convidados diferentes, de vários tipos, né, o Rafael da Costa, o Skorsky, o Zé Gomes. Assim como a gente muda de set, a gente muda de convidado, cada convidado tem um set, então a gente muda. E cada convidado vai mudando o nosso set, né? É, isso torna com que as coisas sejam sempre diferentes, com que a gente se molde a outros jeitos, outras linguagens musicais também, né? Não só da improvisação livre. Eu acho que música experimental, que se relaciona com música experimental, é o fato da experimentação entre nós mesmo, a experimentação que a gente faz, porque eu imagino que o que a gente faça já foi experimentado muitas vezes, só que é sob o nosso ponto de vista. Experimentação intercósmica, né? É feito, né? Acho que a gente vai gerando materiais novos entre nós mesmos, né? Que vira uma coisa única no final. Acho que música experimental mais pela questão do rótulo do que pelo sentido conceitual disso. O rótulo em que a gente entra. Em geral, sim. Mas para as pessoas, não adianta falar que é um grupo de improvisação para todo mundo. Nada. Isso não vai dar a ideia do todo que a gente faz. Então a gente tem outros meios. Eu já me peguei querendo ser simplista, assim, às vezes com uma pessoa que não entende, que não vai entender a terminologia e tal, de falar, não, é um grupo de música experimental, mas só por uma questão de querer ser simplista. Talvez, se eu fosse pensar a respeito disso, talvez nem sei se concordo, mas nem sei se concordo com o termo em si, mas acho que se usa, sim. Uma música que seja realmente experimental não vai sempre entrar no... não vai sempre ficar sob a alcunha de música experimental. Mas eu acho que eu vejo muito mais música experimental como uma questão do rótulo do que como uma questão do conceito. Música de improvisação. Que pra, soando que só é assim vago. É vaguíssimo, mas assim como é vago, música experimental, se respondesse, pô, eu faço música experimental, é super vago. Às vezes a gente passa um tempo explicando pra alguém. Não, explicando. Não, mas a gente não combina nada, a gente só toca aí, gente. Chega uma hora que tocando a mesma coisa sempre você dorme, assume. A gente começa com uma coisa dessas porque... porque você tá cansado de tocar tudo que você já teve em contato antes, né? Uhum. Acho que é meio como... eu vejo mais ou menos assim mesmo, como uma escapada mesmo. Sabe? Uma escapada. Pô, eu tô cansado, sei lá. Tô enjoando. E a gente começou realmente com a ideia de grupo de improvisação, na questão da improvisação livre, do tipo de estética que segue, que também é um rótulo, né, de improvisação livre, que já afinal segue um tipo de... E daí a gente foi desenvolvendo para o que a gente tem hoje, que foi o que a gente falou no começo. Mas acho que a gente começou realmente com um grupo de improvisação, pensando em improvisação livre, tendo referências que... A gente sabia mais ou menos o que ia sair, só que já mudou bastante. E esse mesmo material acaba se tornando cansativo. Né? Foi o que acho que isso fez com que a gente precisasse sets novos, o mesmo material foi precisando demais. Não, o próprio rótulo, do que é o estereótipo de livre improvisação, assim, eu acho que a gente tenta fugir, assim, o máximo. Não acho que seja possível, mas a gente tenta. Por mais que a gente se apresente como um grupo de improvisação, a gente tenta fugir do que é... o que seria a improvisação livre. Coisas que a gente ouviu muito, que acabam entrando pro nosso repertório musical e que a gente acaba tocando, mesmo que inconscientemente, quando a gente improvisa, entra todo o pop que a gente ouve, querendo ou não. Então, sem dúvida, coisas como Britney Spears, primeiro nome, Michael Jackson e tudo acaba entrando. Acho que eu sou o que mais gosto de composição escrita mesmo. E tudo isso entra, tudo que a gente escuta de composição, que a gente realmente estuda como de composição escrita, de que depois escuta, tudo isso vai entrando, principalmente no nesse começo, né? Que, por exemplo, tinha muita referência de os compositores da pós-60, esse tipo de coisa. E depois isso foi se tornando cansativo na visão de improvisação livre, eu acho. De que... Não só tornou cansativo, como a gente teve acesso a outras coisas que começaram a virar referência pra gente também. Mais music. Não, porque tem algumas coisas nessa nossa vontade de fugir dos... Existem, que a gente engloba como a gente usa. E aí ela aparece como uma tiração de sarro. É, como um pouco de humor. Né? Só que não deixa de ser som. Então, se a gente tá fazendo ali aquela coisa que, obviamente, um ouvinte iniciado identifica como improvisação e, de repente, entra ali um putz-putz, é um elemento improvisado que a gente quis injetar. E é aí que entra a Britney Spears e tudo mais. Eu acho que na questão da percussão tem influência da música do começo do século XX. Questão do Varese, talvez a música de percussão do Cage, acho que na última peça que a gente fez soou algo parecido com isso. Na parte tinha mais eletrônica, nessa questão do Empty Mixer, né, do White Mixer, que tem a ver com Max Ball, esses caras do japonês. E de resto, acho que tem a ver com a ideia de música anterior que a gente tinha mesmo. Né? Que cada um ouviu desde pequeno e exercitou. Isso de algum, né? Jeito. Não, não que tudo que a gente discute influencie a gente, que isso é bobagem. Influencia, de certo, não aparece isso, realmente. A Britney Spears vai aparecer num momento muito específico, a não ser que você queira aqui. Né? Então, ela aparece inconscientemente. E quando a gente quer... Ela aparece, inclusive, conscientemente. Isso. Né? Mas inconscientemente então, também. É, que é a questão das referências que a gente já tinha anteriormente. Isso entra, mas dentro do contexto. Não sei, só me veio o nome do Ryoji Ikeda na cabeça, não sei porquê. Eu acho que hoje o que a gente fez nem tinha tanto a ver diretamente uma influência dele, assim. O que a gente gravou hoje, mas ele é uma baita referência. O ambiente que a gente gera? Eu acho que são dois passos. Um é da espaço acadêmico, né, que a gente tem que tocar na Unicamp, na USP, na UNESP. E o outro espaço é aquele que a gente vai se contradizer, que é o espaço da música experimental, né, onde você tem experimental, que são lugares pequenos. E que aí está muito ligado ao oposto do acadêmico, né? Que é que os dois são... Que é um negócio de do it yourself mesmo, assim, sabe? Às vezes em condições adversas, você tá lá tentando fazer um som, mas... É, esse ambiente que nós gerimos e gestamos, como você falou, que é quando a gente toca lá na UNESP e até em outras universidades, mas lá é a nossa, né? O público dele é bem restrito, né? Qualquer pessoa familiarizada com música contemporânea, música experimental, seja lá o que for, sabe disso. E costumam ir amigos, alguns interessados que já estão no meio e procuram coisas desse tipo, de família. O público é bem pequeno. É, eu acho que os modos de circulação em si, em relação a isso, são um problema, né? Porque eu enxergo assim, que ou você fica muito vinculado à academia em si, você vai fazer uma música super... só para aquela comunidade mesmo. Mas se você quiser tentar abranger outros públicos, é um negócio... É complicado, eu acho. Mas, assim, existem meios, né? E isso também influencia o tipo de música que a gente faz, né? Uhum. O fato da música de improvisação, acho que ajuda nisso, né? Você tem um bônus de tá presente, tá tocando pro público que tá lá. Uhum. Né? Assim como o orador, que, né, o cara vai falar, se tiver, dependendo do público, ele vai estar falando de jeito diferente. A gente tem um discurso pronto, né? A gente tem um discurso, uma estética pré-definida. Só que ela se molda muito ao público, né? A gente lidou com, não sei se públicos tão diferentes, né? Dentro, sim, mas, por exemplo, o público que vai nas apresentações, porque a gente organiza, o público que vai em alguns lugares pequenos que a gente toque, e o público das outras faculdades, são públicos que a gente, sim, lida de formas diferentes. E no mesmo lugar você pode ter vários públicos diferentes também, dependendo do dia que você toca. Uhum. E tudo isso acho que influencia bastante no próprio resultado sonoro. Né? Uma vez, por exemplo, em que nós tocamos na USP, no canil da escola, como é que chama? Da ECA. E era uma festa, como é que chama? Devia ser uma quinta igreja, alguma coisa assim, uma festa. Mas as pessoas estão acostumadas a ouvir um DJ colocando indie rock e afins. E a gente tava lá com uns amplificadores, uns celulares, umas pedaleiras e microfonando um monte de toque de celular e fazendo um puta de um barulho. As pessoas acharam divertido, assim. Era no meio de uma festa, né? Se a gente estivesse fazendo uma coisa muito séria, ela não ia entrar. E não foi o que a gente fez e funcionou. Se não me engano, foi a única vez que a gente tocou em festa. Não, o resultado foi muito diferente devido a um público e situação. Muito diferente, né? Que fica difícil a coisa da música de improvisação. Acho que ela depende do contexto onde ela é colocada, pode depender da forma de formato de concerto, que é o que a gente tem geralmente quando vai tocar. Tudo isso influi no tipo de música que a gente faz. A gente trabalha para se moldar. É basicamente isso, a gente trabalha para moldar as apresentações tanto quanto for possível. A gente fez um concerto que foi muito legal, com 17 pessoas improvisando. Uhum. Pra quem conhecia a Unesp antiga, ela tinha um átrio, né? Era um convento, tinha um átrio no meio, e as pessoas ficaram sentadas no átrio, no meio do átrio, e a gente ficou ao redor dele tocando. Né? Isso foi, né? Teve um resultado totalmente diferente. As pessoas, eu imagino que tiveram uma relação diferente com aquela música que só existiu naquele momento, e se torna a situação única, né? Isso é importante. Mas eu acho que, assim, não queria evitar nem as que seriam duas situações opostas, assim, né? A festa ou o que é totalmente popular ou fora da academia, assim, e não queria evitar o acadêmico também. Eu acho que isso aí se reflete e simboliza nossas referências muito mais do que se a gente ficar citando nomes aqui, eu acho. Pela internet, acho que para música instrumental é ótimo. é fantástico. Você tem acesso ao que se bem entender. O que você tiver de referência a buscar. Mas sim, nós somos a favor, deixamos. Todas as nossas músicas estão disponíveis para download, tá tudo. É o mínimo. É de todos. É o mínimo. Mas o CD em si, a gente investiu um dinheirinho e tal. A ideia era mais um cartão de visita do que realmente, pô, sonhar em querer lançar esse CD e, sabe, vendê-lo pra ganhar dinheiro com isso. Então, é isso. Então um cartão de visita. É, um cartão de visita. Então acabava que a gente vendia por um precinho simbólico, assim, em situações pequenas. Mesmo a tiragem foi muito pouca. A gente quer fazer outra agora, porque a tiragem que a gente fez foi muito pequena e tal. Mas, a princípio, sim, somos a favor. Música livre pra todo mundo de graça. Mesmo porque se a gente vendesse, não vejo quanto que a gente podia ter de retorno. Mas aí eu acho que entra o lance da apresentação e a performance em si, pra gente é mais, eu acho que é mais importante do que o CD, e eu acho que é mais viável ganhar dinheiro com a performance do que querer ganhar dinheiro com, sabe? E eu acho que o grupo, sendo o grupo de visualização, a gente tem que ter uma relação diferente com o CD também. Porque a visão tradicional do CD é que a pessoa compra o CD, escute as músicas, decore as letras e vai cantar junto no show. Mas mesmo com música instrumental, que a pessoa consiga reconhecer aquilo que ela escuta no CD. Isso, no máximo, vai ser uma questão. uma questão de instrumentação, de estética que a pessoa vai conseguir perceber. E você falou, pô, mas e como vocês encaram essa coisa do dinheiro? É um trabalho, né? É um trabalho e é uma pesquisa também. Então, os frutos podem vir depois. Não, eu acho que esse tipo de situação que a gente está hoje aqui, esse tipo de... fortalece muito no trabalho. Você estava falando de ter uma visão profissional a respeito disso, né? Não só ver como uma brincadeira. Esse tipo de intenção de juntar diferentes grupos, assim, eu acho que isso fortalece o trabalho de todos nós. Assim, eu acho uma puta iniciativa muito legal. Parabéns para o CCJ e para vocês aí que estão fazendo.